Não, você não fez isso. Depois de tudo que aconteceu, depois de tudo que a gente viu. Ai, pois é, eu sou uma burra mesmo. E eles tentaram fazer uma lavagem cerebral em mim. Eles disseram que eu era atormentada porque eu era ligada ao material e que só eles poderiam me libertar, sabe?